Meditação da respiração consciente. Encontre uma posição confortável. Sente-se ou deite-se em um lugar tranquilo. Deixe os olhos se fecharem suavemente. Comece apenas observando a sua respiração. Não é preciso mudar nada. Apenas perceba o ar entrando e saindo do corpo. Sinta o ritmo natural da sua respiração. Inspire pelo nariz, sentindo o ar fresco que entra. E expire pela boca, deixando o ar sair lentamente. Mais uma vez, inspire. E solte. Sinta o corpo relaxar um pouco mais a cada ciclo. Deixe os ombros descerem, a mandíbula relaxar e o rosto suavizar. Agora leve sua atenção para o movimento da respiração dentro do corpo. Perceba o ar que entra expandindo o abdômen. E o ar que sai, recolhendo-o suavemente. O corpo respira e você o acompanha sem esforço. Se algum pensamento vier, tudo bem. Apenas perceba e volte para a respiração. A mente pensa, o coração sente, o corpo respira. E tudo isso faz parte de você. Agora imagine que a cada inspiração você recebe calma. E a cada expiração você libera tensão. Inspire serenidade. Expire preocupação. Inspire leveza. Expire o que não precisa mais carregar. Observe como o corpo começa a ficar mais solto, mais leve. O ritmo da respiração dita o ritmo da paz interior. Visualize agora um fluxo de ar dourado entrando por suas narinas. Esse ar é energia vital. Ele percorre o corpo, limpa, purifica e renova. A cada inspiração, essa luz se espalha dos pulmões para o coração, do coração para todo o corpo. A respiração é como uma ponte entre o corpo e a mente. Quanto mais consciente ela se torna, mais você se reencontra consigo mesmo. Agora leve a atenção para o espaço entre a inspiração e a expiração. Perceba esse breve instante de silêncio e presença. É nesse espaço que a calma mora. Permaneça aí por alguns segundos, observando o ar que entra e o ar que sai, sem controlar, apenas permitindo. Se algum pensamento surgir, acolha-o e volte gentilmente à respiração. Não há pressa, não há cobrança. A respiração é a sua âncora, o seu porto seguro. A cada ciclo, o corpo relaxa um pouco mais. Os batimentos desaceleram. A mente encontra equilíbrio. Agora imagine que, ao inspirar, você está recebendo o ar puro e limpo da natureza. E ao expirar, está devolvendo paz ao mundo. Inspire luz. Expire o amor. Inspire calma. Expire gentileza. Você faz parte do mesmo ciclo da vida, inspirando e expirando junto com o planeta. Permaneça por alguns instantes nesse estado de harmonia. Apenas sinta o ar dentro e fora. A inspiração é constante, fiel, silenciosa. Ela o sustenta em cada momento da vida. Sinta gratidão por esse simples ato de respirar. A vida acontece em cada inspiração e expiração. Agora comece a retornar suavemente, sinta o corpo apoiado. Perceba o contato dos pés, das mãos e a temperatura ao redor. Faça uma respiração mais profunda. E solte o ar lentamente. Se desejar, leve uma das mãos ao peito, sinta o coração batendo no mesmo compasso da sua respiração. Ele é o lembrete de que você está vivo, presente e em paz. Quando estiver pronto, abra lentamente os olhos. Observe o ambiente ao seu redor com serenidade. Leve essa calma para o seu dia. Deixe que a respiração continue guiando os seus passos. Leve, consciente e presente. Respire mais uma vez e sorria. Você acabou de praticar a meditação da respiração consciente.